sable, balançable. dia, sexta-feira, dia 13, grão de azar. E tive como parteira uma velha a manquejar. Batizei-me em São João, o abade era careca. Era coixo, sacristão e o padrinho era marreca. Dia, sexta-feira, dia 13, grão de azar. E tive como parteira uma velha a manquejar. Dia, sexta-feira. Fazer um mês e um dia, morreu-me o pai e a mãe. Foi para a casa de uma tia, Zumba morreu-me também. Foi para a casa da vó materna, que morreu de erisipela. Meu avô parte uma perna, Zumba lá foi atrás dela. Dia sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Dia sexta-feira. Sete em geração, o primeiro era pateta, o segundo era anão e o terceiro era marreca, o quarto surdo mudo e o quinto desdentado, sexto grande e barrigudo, sétimo nariz ao lado. Dia sexta-feira, dia 13, grande azar, e teve como parteira uma velha a manquejar. Dia sexta-feira, fogo! Eu sou o Zeca, por sinal o mais perfeito. Se não fosse esta marreca, tinha sido mais direito. Para quem logo ao nascer teve assim azar tão forte, nunca deixará de ter pouca sorte, pouca sorte. Dia sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Dia sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Dia sexta-feira. Dia sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Dia sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Dia sexta-feira. Mas que pouca sorte! Começo do Oeste! Muita gente! Aonde é que estão as líderes? E aonde é que andam os líderes? Oh yeah! Hoje abafamos, mesmo, hoje abafamos vocês! Líderes! Minas! Minas, desculpem lá, mas vocês hoje perderam. Não! Minas! Minas! Esta vai diretamente para as meninas, em especial para os meninos. Um bonito com um sorriso bem rasgado. A porta da manhã pede.

uma viagem pelo nosso Portugal. Vai ser a nossa última música desta noite e chama-se Retratos de Portugal. Estão ensinadinhos. Espero que gostem. Retratos de Portugal. Que negra sina ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim, no meu viver de estudante. Nesse fogaste tempo de amor que deu-me a paz, era o melhor, era o mal das conquistador das raparigas. De cá para o ar, cadê sou eu, só para amar, vivia eu. Sai-me ralar e tudo mais eram cantigas. Hey! E uma delas me prendeu, deixá-las eu era queixar. Até ao dia em que apareceu essa traidora de franja. Sempre a tenis em questão, batida a brilho, foram as gãs, botas a rir, e um bengalão, e a descarada, a variar com outros pais, e a dançar nos reais para namorar, ver folgar, cantar fado. Fado em toda a minha fé, em mal encanta e me brilha, e chega a ser bonito até na rádio telefonia. Quando é tocado com vigor, vem atirado, e em vigor é belo fado. Ninguém há quem lhe resista, é a canção mais popular, tem emoção para nos vibrar. E eis a razão de eu ser doutor. Coitada, triste e prisioneira, ansiosa de graças ao caminho, e trazer-nos o caminho de Oliveira. E com ela a boa nova que nos traz, como a trova anunciar a paz. No pombal a boa branca da bonança está, coitada, triste e prisioneira, ansiosa de graças ao caminho, e trazer-nos o caminho de Oliveira. E com ela a boa nova que nos traz, como a trova anunciar a paz. Sem saudade e na lembrança eu disse adeus à terrinha mais ao lar. Ai, ai, ai, levo na alma a luz da esperança e fé em Deus, parto a rir e a cantar. Despedi-me das ovelhas, do meu cão, das casas velhas, do lugar onde eu nasci. Ai, ai, ai, não me importo de ir à toa, que o meu sonho é ver Lisboa, mais o mar que eu nunca vi. Nunca vi. Adeus, aos terra, adeus, linda serra de neve a brilhar. Adeus, aldeia, que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Azul e bota alta, a regra de toda a malta, o rei das traquitanas, o timpanas. Pinóia na moleia, de chapéu à portoleia, vai juntar molharia no cio. Oh careca, tira a boina, que é moda andar em cabelo. Com a breca, tira a tampa da careca, que a cabeça não tem pelo. Olha o xixi que se parte da pintada. Rapaziada, isto agora é que é tocar. Xixo da menina. Olha o xixo da careca, tira a boca da malta, que a mãe está a cantar em cabelo. Como é que é que está a mãe da careca?

estrada que vai à montanha. Há uma casa pequena onde um dia hei de ir morar. Então, daí vale a pena ver a montanha serena contra o azul profundo do mar. É lá, é lá que eu vou sentir o vento e posso provar a tempo todos os frutos de cada estação. Nessa estrada que vai à montanha, lá na Casa Branca, já deixei o meu coração. Domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. E eu não sei falar de amor. Vizinho, e este tempo, a chuva dá pouco alento, e eu não sei falar de amor. Sei falar de amor. E sabe-se artifícios de falar sem o dizer. Não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez até minha pele. Thank you.

América, nem que eu leve a América até ti. Que haja motivo que faça voltar atrás, a não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Eu tive um livro tão lindo, livro que li tanta vez,

ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. O taquinho, Miguel Aninho. O levas no ursinho. Já não queria mais comer, estava farto de ir para a escola. Só gostava de correr e de andar. Acho que a bola não existem mais calções, nem bebeiros de que traio. Já nem me dão encontros quando eu quero e eu não saio. Cala-se a boca, não digas isso, já é verdade. Olha-me bem, e os seus, digas a cara. Não custa nada, por não ser quem sou, um ser delicado. Tá quietinho, o levas no ursinho. Levas no ursinho. Estava farto de ir à missa para rezar. O Padre Nosso não gravava mesmo nada. Com medo que não gosta, me fugiam barbeiros. Já me queriam modelar. Eram tantas as asneiras, eu tinha que calar. Cala essa boca, não digas isso, já é pecado. Olha-te lá, e os juros, digas em nada. Não custa nada, por ser quem sou, ser delicado. Dá gatinho, não leva no ursinho. Tá quietinho, o levas no ursinho. Tá quietinho, o levas no ursinho. Tá quietinho, o levas no ursinho. Tá quietinho, o levas no ursinho. Tá quietinho, o levas no ursinho.

posto. À tarde, quando ao sol posto, o vento no cu me beija. O vento no cu me beija, vem travessa a borboleta e as rosas do cu me deixa. Quando cai a chuva fina, quando cai a chuva fina, salpicos no cu me caem. Salpicos no cu me caem, abelhas no cu me entram, lagartos do cu me saem. E logo que a chuva cessa, e logo que a chuva cessa, ao cu me leva a alegria. Ao cu me leva a alegria, pois volta a brilhar depressa o sol que no cu me ardia. À hora de anoitecer, à hora de anoitecer, tudo no cu me escurece. Tudo no cu me escurece, pirilampos no cu me brilham, estrelas no cu me aparecem. E quando chega o verão, e quando chega o verão, tudo no cu me seca. Tudo no cu me seca, o vento o cu me limpa e o cu me fica careca. Vem por aí um sol brilhante, vem por aí um sol brilhante e seca logo a catadupa. E seca logo a catadupa, o mesmo sol a terra abrasa e as águas do cu me chuva. E quando chega o inverno, e quando chega o inverno, a neve no cu me cai. A neve no cu me cai, o cu me fica tapado e ninguém ao cu me vai. No cume desta montanha, no cume desta montanha, há um olho de água à beira. É uma água tão cheirosa que a multidão ansiosa o olho do cume cheira. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o chão tremer. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o chão tremer. Nós sempre a malhar, isto aqui é de arrasar. Quando a nossa banda toca, vamos à festa, deixem o acordeão tocar. Com a gente sempre em frente, o albatroz fica tão quente. Sacode o fole, que a malta fica louca. Eles saltam, eles cantam e é assim que fica bom. Mistura tudo na batida, traiçoeira. Quem gostou da brincadeira, dança de qualquer maneira. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o chão tremer. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o chão tremer. Sempre a malhar, isto